Ooga, what are you doing? É o Dan. Cê tenta que no meu filme eu fiz não ver, não passa batido. É que eu tô meio ocupado e deixa bebê esperando na linha. Fumando dobro por dia, dobrando minha correria. Dinheiro é foda de ter, mas quando for ver nós já tá milionário. E os bicos se perguntando quem é o neguinho com a gata no carro. Se ela mata por mim, eu vou até o fim, ainda dentro do carro. É que eu adoro me amar, eu deixo ela à vontade. Bebê só não me compare, eu não sou igual esse otário. Desse fala muito nada faz, então só deixa falar. É porque nós se garante e tem ideia pra trocar. Não tenho tempo a perder, não tenho que explicar. Quiser falar da minha vida, cê só vai me propagar. Então vamos deixar falando, falando. Lins, eu só segue empilhando. Eu não passo sem igual esses manos. Sigue, mesmo quando há anos. Quase morri no modo mensano. Várias merda, mente mal pensando. Se tivesse ouvido esses pés, neta nós no caso zero passando. Hoje essa bitch na Mercedes, mama. Banco claro da cor da minha dama. Solta no pique esse Mac é limpando. Esconde o slick pra confundir os canos. Quero seu palpite se o papo for grano. Muito rachixe eu fumei na semana. Você atrai as coisas que cê manda. Cê tá aí o danço sem que a casa inflama. Tenta que no meu filme eu fiz não ver, não passa batido. É que eu tô meio ocupado e deixa bebê esperando na linha. Fumando dobro por dia, dobrando minha correria. Dinheiro é foda de ter, mas quando for ver nós já tá milionário. E os bicos se perguntando quem é o neguinho com a gata no carro. Se ela mata por mim, eu vou até o fim, ainda dentro do carro. É que eu adoro me amar, eu deixo ela à vontade. Bebê só não me compare, eu não sou igual esse otário. Desse fala muito nada faz, então só deixa falar. É porque nós se garante e tem ideia pra trocar. Não tenho tempo a perder, não tenho o que explicar. Quiser falar da minha vida, cê só vai me propagar.